Ai, fala galera, vou fingir que nada aconteceu, na verdade meu microfone tava desligado, cara do céu, que fantástico, nosso podcast é cada dia melhor, cara. É muito profissionalismo que a gente nem aguenta. Véi, tô aqui com o Tuba, com a mesma empolgação de antes. E com o Celos. E aí, Celos? Boa noite, né? Tamo aí convivendo com falhas técnicas, mas aqui é no improviso, é tudo freestyle. E vamos fazer a piada de antes. Agora a gente só pode ter 3 pessoas no programa por vez, porque a gente fez tanto sucesso da última vez, que foi quinta-feira passada, com Última Lágrima, que a gente está querendo seguir o mesmo processo profissional de antes. Desculpa. Não, o foda é que eu tinha certeza que hoje ia ter uns 5, 6 negros. Na verdade, a galera que desaparece de última hora e fica só quem é, né? Ó, o cara falou, o doutor lá falou que a parte é limitada agora. É verdade, tem que trocar daí a pessoa e tal. E infelizmente o pior char aí, que sou eu, tem que ficar fixo porque sou eu que faço streaming. Mas tudo bem. Então, gente, é o seguinte, pra quem não conhece, esse programa é ao vivo, você não está ouvindo ele gravado, não é uma imaginação sua, a gente está falando... Ou talvez esteja, pode ser, dependendo do nível de loucura sua, pode ser. A gente está falando com pessoas do futuro, se você olhar por esse prisma. É verdade, por alguns segundos no futuro aí é... alguns segundos no passado, não sei como que pode interpretar isso. Mas, bom, anyway, você pode mandar o hashtag GamesFodaLive aí. A gente vai dar prêmios em dinheiro, não, em dinheiro não. Mas a gente vai dar prêmios virtuais aí pros melhores tweets, então você pode... Vai ter isso, né, Tuba? Não vai ter isso. A gente vai... Acho que pode o melhor ser, tweet ganha um vídeo do Rinks bêbado na própria Lua Gmail. Você ganha, ou então eu vou fazer uma imagem especial pra você, mostrando todo o meu carinho. Os melhores tweets vão ganhar imagens editadas por mim, onde eu vou demonstrar o quanto eu gosto de você, assim. Isso que você vai ganhar. Então os melhores tweets vão ganhar. Mas se você tiver preguiça de tweetar, além de você ser um filho da puta, tudo bem, mas você pode falar pelo chat do Twitch aqui também. Que a gente vai ler você. Não com o mesmo carinho e com a mesma emoção, só que a gente vai ler você. Aliás, um adendo aqui. A gente fala da hashtag, só que a gente resolveu facilitar o processo, né? Pra, sei lá, ter mais mensagem. E porque era muita frescura também. Se quiser mandar só @gamesfoda e mandar direto pra gente em vez de colocar a hashtag, foda-se, a gente tá lendo. Aliás, no meu Twitch Deck é mais fácil ler o tweet direto do que a hashtag, porque eu tenho preguiça de abrir a hashtag. Então manda ver. Mas com certeza tem alguém vendo, né? A gente é muito profissional. Quem ganhar vai ganhar o Medric, que o Unseven lembrou aí, que é o famoso drink de Punta Cana misterioso aí, que eu vou mandar pra vocês direto na casa. Você já procurou esse nome no Google? Procurei, ver se o cara inventa. Não tem. Na verdade, eu tava muito bêbado nesse dia, o nome do drink não é Medric, mas eu gosto de falar que é Medric. O nome do drink é Madres. Tipo, sabe? Tipo, Madres de nossa, Madre que... Tereza e tal? Mães em espanhol. Mas eu virei amigo dos brothers lá e eu era o único que pedia esse drink, é uma história verídica mesmo. Só eu que pedia esse drink e era da hora demais. Põe, a gente vai ter que pôr isso como link comentado no post depois. Pra quem não faz ideia... A gente tá falando de um vídeo que a esposa do Rinks gravou na lua de mel dele falando de um drink que ele descobriu enquanto tava esperando assarem uma pizza. Que... Tá, conta aí. É mais ou menos isso mesmo. Tipo, eu tava esperando uma pizza, porque lá naquele hotel você podia pegar todas as comidas que você quisesse, né? Aí minha mulher queria comer uma pizza. Aí eu fui lá pegar a pizza pra ela, só que, tipo, tinha que esperar fazer a pizza, aí demorava uns 15 minutos. E nisso eu já tinha tomado durante o dia, assim, pelo menos 1 litro de Jack Daniels, assim, né? E eu tava de noite, já tava muito bêbado já, cara. Aí eu falei pro cara, ó, velho, faz um drink pra mim aí. Aí eu acho que o cara tava de saco cheio e falou assim, velho, né, já estamos fechando já, cara, o bar. Aí eu falei assim, não, então já que tá fechando, faz o melhor drink da sua vida aí, cara. Faz o drink mais especial. Que você... Faz seu nome. Faz seu nome aí. Aí o cara catou e misturou os bagulho lá e deu pra mim. Aí quando eu tomei, eu falei, meu, esse drink mudou minha vida, cara. Aí eu perguntei pra ele o nome, ele falou, eu achei que ele tivesse falado Madrick. Mas porque também eu conversava com os caras em espanhol e eles achavam muito engraçado, porque não fazia absolutamente sentido. Eu achei sentido. Um drink aqui. Ah, eu achei que tava no Brasil. Madra. Onde foi essa porra? Foi Punta Cana. Vai vodka, vodka, suco de cranberry e suco de laranja, é isso? É, devia ter mais alguma coisa. É Madras o nome disso aí? Madras. Madras. Um detalhe que passou despercebido é que... Madras eu não achei nada, achei mãe só. Ó, vocês estão ignorando detalhes importantes da narrativa. O Hinks pediu um drink, o cara falou, tá fechando. O Hinks mesmo me imaginou, o cara tá de saco cheio. E o Hinks no vídeo, ele admite que não viu o cara fazendo, então ele não sabe o que foi. Então se você tentar fazer em casa, não vai ficar tão gostoso. Com certeza ele passou o pinto ali no copo. Aí quando você tomou, você falou, cara, delicioso isso, como será que ele conseguiu? Ah, é muito bom. E o pior é que daí eu fiquei pedindo isso vários dias, assim, eles passando pinto todos os dias no copo e dando risada. Era muito bom, é. Não, você pode tentar fazer em casa, se fica ruim, você tenta passar o pinto. Aí você não, tem que ser o do cara do bar. Não tem como. Será? Mas de qualquer forma aí, então, você também pode pra terminar aí, você pode mandar seu e-mail pro live@gamesfoda que a gente lê no final. E a gente fica muito feliz quando as pessoas mandam, é tipo um pagamento pra gente, assim. É o único. O Tubo, ele vem todo feliz no chat e fala assim, gente, mandaram um e-mail pra gente. E a gente fica, nosso dia melhora vários porcentos, assim, muito bom. Neozão, ele tá, ele tá estudante agora, o cara reclamou que o Neozão não tá aqui, mas o Neozão... Desculpa de arrotar de novo. Eu tô tomando coca. Coca minha mulher zero, ficou, né? Brava aqui até de rodar. Ela tá brava mesmo, cara. Ela tá brava ali do lado, ali, ó. Ela tá indignada de eu rotar no live, cara. Puta merda. Desculpa, gente. Mas o que eu... Fala pra ela que eu tinha rotado uma vez também. É, e o como eu sou... O Celos é de como... chefe, né? Dono aí, junto com o Tuba aí. Se vocês arrotaram, eu posso rotar também. Cara, agora no caminho pra casa, só antes da gente rodar a vinheta, falando aqui rapidinho. Tava voltando e eu tava pensando no clipe novo da Shakira. Não sei se vocês viram aí. Não vi. É sexy? É, então. Não. Mas resumindo a história, a FIFA patenteou tudo. Ela patenteou o universo. E já existe um clipe oficial da Copa do Mundo. Sei. E sempre quem fazia isso, ou sei lá, não sei se era oficial, mas sempre quem cuidava dessa porra era a Shakira. Sim. Esse ano não, ela tá aqui fora. Cada Copa é um artista. Mas no passado foi ela também. Foi, no último foi a Shakira, mas antes eu acho que não. Então, ela é famosa por isso. Ela tá, então ela tá 8 anos pelo menos no poder aí já, tá quase o PT. No poder. Ela é tipo o PT. Só que agora ela caiu fora, ela não pode citar a Copa na música, ela não pode citar nada relacionado à FIFA, porque patente, né, processo. Aí ela fez um clipe que não cita nada disso, mas que tem... Tipo, ela é casada com o Piqué do Barcelona e provavelmente ela falou pra ele, chama seus camaradas aí, chama o Messi, o Neymar, chama uns loucos aí, a gente põe um chroma aqui e faz um clipe sem citar a Copa. E é exatamente isso que aconteceu. Tem nada a ver, só tem vários jogadores famosos de futebol aqui. Então, tem vários clipes de futebol saindo que não citam a Copa porque não pode. E eu tava reparando, é isso que eu tava pensando quando eu tava vindo pra cá. Todos têm o Neymar, cara. Tem o porra daquele MC Guimê, das tatuagens lá, ele fez uma música em cima do morro, o Neymar tava lá. E teve uma época que o pessoal falava, em todo lugar que você olha, você vê o Fábio Porchat, do Porta dos Fundos. Não se compara. É outro nível. Aí, qual foi a minha conclusão? Se a gente chamar o Neymar pro live, ele pra vem. Falar da Copa, ele aparece. Puta merda, cara. Qual que é o Twitter dele, velho? Eu mando. Tem um Twitter oficial. Deve ser Neymar Jr., sei lá. Nossa, alguém aí sabe? Vamos entrar em contato. Só que deve ter algum patrocínio. Deve ser Neymar Team, alguma coisa assim. E o Neymar é muito gamer, cara. O Neymar é escoladaço no rolê. Só que tem que ele fazer joga assim, com ó. Ele... Ah, vou falar. Ele joga com ele mesmo no FIFA e se acha o máximo. Que pau no cu. Ele já pensou que o Neymar faz o nosso review do FIFA? Nossa. Ele fala, eu fiquei da hora, meu cabelo tá meio podre, eu sou mais bonito que isso. Viu, mas eu... Mas, assim, se a galera ajudar, eu não duvido nada que pelo menos um retweet a gente ganha aí, cara. Se todo mundo, nossos 4 mil seguidores retweetarem o tweet pedindo pro Neymar falar um oi. Tá quase 7 já. A 7 mil, né? Então. O Drolavo falou certo, só contando os plaquegues 100. Só contando os dentro plaquegues. De um Citroën. Ó, o Anseven... Aí nós chama que nós sabe que elas vêm. O Anseven aí, o chato do canal, ele deu uma dica muito boa aí pro pessoal que ouve o nosso podcast. Que se você beber um álcool, fica muito melhor. Então é, a gente pode considerar como se fosse até oficial isso. Tem que beber um álcool que melhora muito a qualidade do streaming aí. É essencial pro podcast. Vamos rodar então a vinheta aqui? Firmeza. Podcast de La Galera. Games Foda Live. Foda Live. Games Foda Live. O podcast da galera. Fantástico, então, né? E... Melhora o som também, o Sérgio falou, cara. Melhora tudo. Beleza, o que mais que eu ia falar? Sim, o que, que você queria perguntar? Eu não entendi por que esse lance do Neymar foi antes da vinheta. Foi? É que antes da vinheta eu acho que é off-topic. O Celos ele tá criando um metagame. Não, mas agora continua off-topic. Não sei, acho que agora a gente pode começar a falar de videogame, se a gente entender disso. Mas tinha aquele novo quadro de fazer uma pergunta nada relacionada a games sobre a nossa vida, assim, pro pessoal conhecer. Puta, a gente verdade. Melhor, né? Solta aí. Tem isso? É, tinha que no último foi qual o Sagadinho Machives favorito. Agora pode ser tipo, qual é seu esporte predileto, Tuba? Cara, eu acho que por eliminação o futebol mesmo. É. Por eliminação. E você, Celas? Cara, melanina e 1,80m, é basquete, né? É sério? Você gosta de basquete assim mesmo? Não sabia. Porra, eu era viciadaço no colegial. Às vezes eu tô indo pra IBM e aí eu penso, nossa, quem foi o filho da puta que me falou que eu ia ganhar dinheiro fazendo site? Eu devia ter tentado um profissional aí, tá rodando o mundo, só enterrando nos mané. Nossa, no bom sentido. Não, mas eu curtia muito no colegial, jogava os campeonatos e tudo. Aí terminou a escola, eu fiquei com preguiça de ficar procurando quadra, de achar gente pra jogar. Aí é aquilo, né? Entendi. Blitzball, não. Blitzball é muito ruim, cara. Quadribol é péssimo também. Quadribol não faz sentido. O meu eu acho que fica bem entre futebol americano e beisebol. Eu sei que é muito pau no cu. Nossa, falar isso, mas... Que cuzão. Mas é que eu gosto mesmo, cara. Beisebol eu gosto muito. Aqui eu tô sem dinheiro pra assinar os baratos, mas eu gosto bastante. Sinta saudade. O que que você jogava? Você jogava futebol? Jogava alguma coisa na escola? Eu fiz judô muito tempo. Judô? Chegou em qual faixa, Tuda? Não, faixa amarela. Eu cheguei. É a segunda. Tipo, não, é tipo a quarta. Ó! Oh, Tuba aí. Fiz quando eu já era criança, fiz até uns 11 anos. 12. Você lembra o nome de algum golpe? Lembro. Fala uns aí. Lembro. Não, eu lembro. Seu Inagi, Ultimata. Tá. Que? E tem vários. O Tuba é aqueles cara que parece bem sereno assim e tal, só que deve chegar um ponto do mangá assim que alguém vai mexer com ele. E daí ele vai falar assim, não, cara, eu não quero brigar. E o cara fica insistindo, ele pega e dá um couro no cara, assim. E aí vai a galera fala assim, você sabia disso, cara? Vai ser o Moaça. A luta final, assim. Inclusive, na Olimpíada eu gosto de assistir até o judô. Vai tomar banho. Mas de esporte, de educação física, assim, você não entrava no time de futebol, nada? É, eu jogava futebol, eu ficava na zaga. Me botavam no gol sempre, eu era ruim demais pra ir no gol e me botavam na zaga, que eu ficava atado só. Aí você dava raça e salvava. Pegava a bola e ficava pra frente. Sabe um negócio que eu... Eu sempre fui muito ruim. Eu sei que é de menina, mas aqui no Brasil é tido como de menina, mas eu gostava muito, cara, achava muito da hora, assim, eu acho que é um esporte muito underrated, que é queimada, tá ligado? Era muito da hora, velho. Tipo, se você jogasse certo, assim, da maneira no gás, assim, e dando bolada forte na negada, era da hora mesmo, cara. Batendo. Você curtia assim das boladas fortes. Nossa! Na costa. Eu achei que você ia falar, não, sério, eu achei que você ia falar handball. É, o handball daí é de mulher total mesmo, aí é preconceito. Que cuzão. É, só uma pergunta aí, já foi essa bosta, né? Já. Essa semana, pra quem é Master Race aí, teve pelo menos 3 lançamentos, que eu acho que a gente pode falar aqui, porque conseguiu ditar justamente os 2 que estão jogando, né? Porque teve o Alderson Moer, do Mini Boss, galera brasileira aí, que já tinha no... Era no... Desura. No Desura, né? É. Já tinha no Desura desde 2012, se não me engano. Mas agora chegou no Steam. E tá melhorado, tem... Aliás, quem comprou no Desura ganha a versão do Steam. Tem um link lá no Desura que você consegue pegar, que a gente vai pôr aí no post. Sim, sim. Parece que deram uma revisada no pixel art, porque de lá pra cá eles melhoraram horrores, uhum. Né? O Santo ficou absurdo com DDD e Towerfall. Tem um idioma zoeira, totalmente zoeira. Que eu não sei se... É o RueBR. É, destravável. O One7, que é o Glauber, tá falando. É, se você zerar, em português, você... destrava o Rue Rue. Falando nisso, bem lembrado, porque terça-feira que vem eles estarão no Vitrine Indie aí, e eu tenho que fechar antes pra desbloquear. Filha da puta, ó. O Bruns falou, a queimada do Hunter vs Hunter era louca, por isso que o nosso público é foda. É verdade. É justamente no que eu pensei. A queimada do Hunter vs Hunter é da hora mesmo. É vida ou morte. Ah, e os outros 2 lançamentos, que aí vocês falam aí, acho que o Rinks fala de um, Tuba de outro, que são Transistor e Wolfenstein. Quem começa? Eu achei que você ia falar do outro que o Tuba fez lá, ó. Como que é o nome? Esse ele já falou, pô. Space Time, bro. Ah, ele falou semana passada. O nossa. Super Time Force? Falei isso, que eu não, isso que eu não estou Aliás, bebendo. Esse... Isso que eu não estou bebendo, hein. Mas... Esse nem é pra PC, inclusive, tava falando de PC. O Transistor é do caralho, velho. Transistor, tipo assim... Ó, se, qualquer coisa que você lê sobre Transistor, que os caras falar que é ruim, tipo a história, a batalha, qualquer coisa que alguém reclamar, o cara é um babaca completo, ele nunca jogou videogame na vida dele, ele devia desistir da carreira de jornalista dele, porque o bagulho é muito, muito top, assim, é tipo um dos melhores jogos desse ano, se não o melhor até agora, e realmente é um jogo que dá prazer de você jogar, um jogo que tem mecânicas que você fala assim, porra, por que que não fizeram isso antes? O Lucas Ku falou. Lucas Ku. Zerei Transistor ontem e Game of the Year, por enquanto. Fantástico. Vai ter qual é desse Transistor? Não. Sim, está em processo de criação aí pelo Neozão. É, isso só quando o Neozão faz, a galera compra, hein? A gente passou tudo pra ele. Então a gente, agora o Neozão que se vire aí com essas porra aí. Mas, incrível, o jogo, assim, a música do jogo, o gráfico do jogo, até a história do jogo é interessante, assim, não é nada novo, mas é a história, o jeito como eles contam, assim, é muito interessante. Eu vi gente reclamando da história do jogo, mas, porra, é sensacional, assim. Até aí reclamaram do final de Lost, né? Não, mas é um lixo mesmo, né, cara? Ainda não, tem... foda-se, fala do Wolfenstein, você tá jogando, né, Tuba? Vai lá, Tuba. Eu comecei ontem. É muito bom, é melhor que a maioria dos shooters que joguei recentemente. Eu não manjo nada de Wolfenstein, eu nunca joguei o primeiro, isso é que. Então não sei porra nenhuma, é um remake. Não, mas ele não tem nada a ver com o primeiro. É um reboot. A única coisa igual é que tem nazista. É. O primeiro era você preso num castelo nazista e dando tiro nos nazistas. Esse é na década de 60, num futuro alternativo em que Hitler ganhou a guerra. Aí você tá lá salvando a resistência e tentando. Ele é um robô também? Não sei. Parece tem que bastante tem, robô. Parece que tem outro time skip também, né, Tuba? Eu não sei se é verdade isso. Não sei, eu ainda tô umas 4 horas só de jogo, até agora teve um só. É, mas é bem bacaninha mas mesmo. Ele, Não sei se você achou algum segredo do jogo. Você achou um segredo? Não, pior que não. Eu achei dois segredos ainda e não. Até os segredos são bem old school, assim, tá ligado? Tipo, de ter combinação de alavanca pra você abrir uma parede secreta. Ah, eu achei um negocinho desse. Você viu que você tem que pegar uma pasta num lugar e colocar a pasta dentro do... dentro de um arquivo, assim, de pastas, e daí a hora que você fecha, ela abre a parede? Fizeram com multiplayer? Não tem multiplayer, não. Pô, pior que eu acho que eu fiz isso aí e não achei a parede. Eu só botei uma pasta e fiquei, ué, o que aconteceu aqui? É lá, verdade, ó. O pessoal no chat tá debatendo qual vai ser o jogo do ano. E... segundo alguns redatores do GameSpot, um ano que tem Metal Gear não existe outro Game of the Year. Só os leigos falam isso. Só os nubaços. É, só os nubaços. O Guerra e o Neuzão. Como eles não estão aqui, a gente pode falar mal deles o quanto a gente quiser. Um deles falou que Transistor era o jogo do ano. É, até agora, né? Sim. A Plague falou que Smash Bros, que com certeza acho que é o melhor jogo da década já, né? Não tem por que discutir isso. Olha, sinceramente... aquele, ó... calma aí, rapidão. É. Satura Wanderer. Aquele é o Mosque Sometimes Monster, não saiu agora também? Parece que vai sair. Saiu também, né? Vai ter. Qual é? Em breve. Aguarde. Na verdade, tem um monte de qual é aí vindo meu também. Acho que tem uns três pra não, fazer. Não, é que. Esse mês de maio tá foda. Tem coisa caralho boa. É. Eu não tava esperando tudo isso, não. Eu até agora só nesse mês ainda tem Mario Kart e Watch Dogs. Watch Dogs, ó, sinceramente eu assisti várias coisinhas de Watch Dogs bem curtinhas aí pra não me spoilar, eu tô gostando do que eu tô vendo, não tô achando, eu acho que porque eu achei que fosse ser muito ruim, cria uma sensação meio reversa, tá ligado? Você acha que vai ser muito ruim e você acaba gostando. É, eu tive essa sensação com o filme do Homem-Aranha. Eu tava crente que ia ser um lixo, quando você vai com a certeza de que vai ser um lixo, e o troço é no mínimo bom... você sai muito feliz, cara. Você é muito... nossa, olha só, hein. Você vai pegar Mario Kart digital, Celos? Não deveria, por causa da fatura desse mês, mas vou, né? Então, fazer o quê? Então o primeiro dia já vai ser nós zerando o jogo virado à noite aí, então. É, ó, pra quem tá ouvindo aí o Afro, a gente falou, vamos todo mundo pegar digital, já começar a jogar online, aí o Afro falou, não, eu faço questão de ter a caixinha. Então... agora ele tá fudido na nossa mão. Quando chegar o jogo na casa dele, a gente já vai estar muito profissional. Ó, dá pra gente marcar aí, Celos. Tipo, se você for jogar sexta-feira mesmo, eu boto aqui o meu notebook aqui, a gente faz um streamingzinho aqui, velho. Tá, demorou. Daí a gente faz pelo menos uma 50 cilindradas aí de cada um. Pra quem tá ouvindo aí e pra quem ouvir depois, acho que são 12, né, no online. Do quê? 12 negros, sim. Sim, ó. Do que vai ter o jogo no lançamento aqui, acho que vai ser só eu e o Rinks. Então, se quiserem juntar 10 negros que estão ouvindo aí, 10 seguidores, e quiserem entrar na transmissão e jogar com a gente, dá pra fazer esse esquema aí. Exatamente. É só mandar hashtag não. Mention aí pro Games Foda aí, que daí a gente adiciona vocês no Wii. Será que e a tal. Gente tem 10 leitores que tem o Wii U? Não sei, cara, acho que é meio difícil. Segundo a pesquisa lá, tinha... ah, é verdade. Mais de 10. Bom, só o a Platinus falou que só o multiplayer local que dá pra destravar as copas. Se for isso aí, cara, juro por Deus que... aí não vai ter copa. Nossa senhora, mano. Aí não vai ter copa. Não, quando o Afro estiver começando a destravar, a gente vai ter decorado todas as pistas. Olha lá, a Platinews falou que tem, que já vai entrar já e vai dar um pau em nós. Demorou. Bom, então, foda-se, né? A gente já enrolou demais esse podcast aqui, já deu meia hora já e a gente não falou nada sobre tema, sobre porra nenhuma. Vamos rodar aí a roleta aí ou não? Ou já tem tema já? Vamos. Cara, mais ou menos. Chegou um corvo, não sei, vai rodar a roleta? Vai rodar. Rolou. Roda só por rodar. Roda por rodar. Ó. A gente não tem vai, cinco vai temas no sorteio. Tema número 1 é Shakira. Tema número 2, multiplayer de Mario Kart com os games foda. Tema número 3, Transistor. Tema número 4, Arroto. Arroto. E tema número 5, videogames versus minorias, ou qualquer coisa parecida. Que a gente não sabe bem como colocar. Eu tô pensando aqui, a gente devia fazer um concurso, né, pra galera jogar contra vocês. Como o pessoal cobra R$100 pra almoçar com os youtubers. É, deve fazer uma vaquinha pelo menos aí, né? E Zelda? Zelda não tem essa semana. Zelda, a gente não vai nem mentir pra vocês que essa semana não tem Zelda. Como não tem? Oh, não tem, tem. Não, acabou de cair a bolinha pra fora aqui do negócio. Foi embaixo da mesa, não vai ser Zelda. Chama o auditor aí, chama o auditor aí pra ver. O auditor é muito bom, cara. Eu não sei se faz tempo que você assistiu o SBT, mas o auditor é muito bom. Ele vai, pega aquela bola gigante, olha o número, dá um joia pro Silvio, assim. Tipo, realmente, é o número 14 que saiu, Silvio. Pode marcar aí. É muito bom. Anyway, qual bolinha que saiu aí, seu Silvio? O tubo é o Silvio? Saiu a 5. Saiu a 5? Ah, é, saiu a 5. Não vou chamar o Silvio. Explica, né? Explica o tema aí, Celo. Você que é bom de explicar, vai. Tá. É a minha função. Semana passada não precisou, porque a última lágrima ela não tinha direção nenhuma. Mas a minha função é desfazer essas abstrações bizarras que brotam de última hora. Acho que a gente começou. A gente jogou esse tema no sorteio por causa de uma onda relativamente recente de polêmicas envolvendo como os jogos tratam as minorias. Entenda por minorias aí negros, homossexuais, gordos, judeus, nintendistas, etc. E nintendista é muito bom, velho. E a coisa chegou num ponto em que dá pra gente olhar pra trás e pensar, que jogo que se tivesse sido lançado hoje ia dar uma puta polêmica? Ou que, sei lá, que franquia que tá aí há eras e ninguém repara nas coisas, entre aspas, erradas nela, mas que se brotasse hoje essa fórmula, todo mundo ia falar, meu, vocês estão loucos? Ah, quando a gente tava debatendo, foi o Mario. Porque o Mario, ele tem bigode, né, cara? Ele tipo, é italiano, ele tem sotaque italiano, tipo, sabe? Isso é muito racista, cara, porque é muito estereótipo de italiano. Racista, é, italiano é uma raça. É uma raça italiana, cara, raça italiana. E tipo, vocês já pensaram, por exemplo, Luigi, cara. Luigi, ele também é encanador, velho. Tipo, isso quer dizer que os italianos, eles não têm potencial pra ser qualquer coisa que não seja encanador? Todos os italianos têm que ser encanadores? Isso é um absurdo, cara. Pior, quando você falou isso, eu fiquei pensando... Será que um dia, tipo, se, vamos dizer, se ter essa preocupação crescer cada vez mais, será que um dia eles vão proibir o Mario de ter estereótipos italianos? Olha, cara, eu não duvido nada, viu, do jeito que tá aí, velho. Porque eu não sei se a galera tá acompanhando, mas os caras falaram que Mario Kart é racista. Tipo, cara, essa foi a coisa mais sem base que eu li na minha vida, assim. Deixa claro, foi um maluco que falou isso aí. O maluco, mas daí a galera... Aí um cara falou isso aí. É, mas daí a galera... Realmente ficou puto. É, a galera curtiu demais. O Anseven falou que Mario não parece italiano, parece mexicano. Mas ele fala Mamma Mia, seu animal. É, tipo, e outra coisa, ele não parece mexicano, cara. Você nunca viu os italianos de filme, assim, estereotipadão? É tudo bigodudo também, é igual o Mario mesmo, velho. Tipo... O Lucas Kuhl falou que iam falar que o jogo é machista, isso eu já falo. Ainda não chegou no nível do italiano, mas o do machismo já tá há algum tempo. A alegação foi que o Mario Kart novo tem aqui 50 personagens e nenhum é negro. Tem um dinossauro, mas... Do dinossauro, é. Cara, ó, mas isso é um detalhe importante. Até falaram aqui também. O dinossauro é uma minoria, aliás, tem menos dinossauros do que negros no mundo. Verdade. Se você pensar por esse lado, tá bem... Alguém aí faz uma camiseta assim com o Yoshi, assim, bem, bem gangsta, assim, escrito represent, e daí embaixo assim, e daí bota no T-Fury que eu compro essa camiseta, cara. Tipo, o Yoshi representando. Isso já é uma dúvida agora, que infelizmente o Neozão não tá aqui, mas seria o Shadow Negro? lógico, Shadow é negro, lógico. Ele é todo meio gangster. Assim, aliás, né? Aquele jogo dele que cara, ele... não, olha, isso é um jogo racista. Não só o Shadow é negro, como quando tem um jogo só dele, ele tá armado. Ele nem pula na cabeça dos outros, ele saca uma arma logo. Não, mas eu considero o Sonic negro também. O Sonic, ele tem um negócio meio malandro, Sonic, assim, tá. Dele. Eu considero ele, cara. Você vê que ele tem um... Tipo, ele é negro e gay. Então é tipo, são duas teorias juntas aí. Ele pegou uma humana, como ele é gay? Que pegou uma humana, nada. Você viu? No Sonic viu? De 2006. Não, mas você viu ele dando os cutucos na mina? Eu vi ele beijando. É só fachada, só, filho. Beijo, qualquer um beijo. Até eu beijo você na boca, Celo, só pra filmar aí, sai botar fora. Na internet. Tá, é. eu tô lendo o chat aqui. Talvez o nojo dele pode ser porque ele é humana, não porque é mulher. Mas então, a gente gostaria de saber aí da galera qual jogo clássico aí. A gente não quer debater sério, porque a gente não é pessoas sérias, a gente é só zoeira pura, 100%. Então a gente não quer brigas e discussão real, a gente quer saber quais jogos do passado você mudaria por causa das tretas politicamente incorretas. Por exemplo, Pitfall, o cara pula em cabeça de jacaré, velho. O jacaré tá à beira de extinção, é isso, não pode fazer, entendeu? Tipo, se eu demorar pra ler o chat, não me culpem. Além do lag normal, né? Mas, ó, o Drolava falou uma coisa que eu já tinha pensado, inclusive, que Streets of Rage, consequentemente Final Fight também, você bate em punks, prostitutas e artistas de rua. Além do chefão bar gay. Então, tá vendo? Não poderia ter Streets of Rage de forma nenhuma. Hoje em dia, provavelmente você só bateria em um tipo de pessoas... E, por exemplo, teria só que ter personagens brancos, porque se você batesse um negro no Streets of Rage já ia dar problema já, entendeu? Mulher mas também. Negro, Streets of Rage? Hã? O quê? Para inimigo? Lógico que tem. Não, tô falando, inimigo tem. No Streets of Rage eu não lembro porque eu joguei pouco, mas Final Fight tá lotado. Negro, vermelho, tem um cara vermelho, tem ninja, tem caralho A4 lá. Você bate em todas as raças. Tem um canguru. Como eu gosto de dizer, na verdade, aí sim é sem preconceito, entendeu? Porque é porrada igual pra todo mundo, tá ligado? Sem medida, pra japonês, pra negro. Tipo, os caras odeiam todo mundo por igual, né? Tá certo. No Streets of Rage 3, né? Na versão japonesa tem um chefe gay. E na americana eles tiraram. É, isso também tem. Mas olha, Sonic é aquele cara branco que pensa que é gay, what? Hoje em dia bateria em hipsters. É tipo Eminem, eu acho que ele quer dizer que o Sonic é tipo Eminem. Ah, sim. É que ele falou que pensa que é gay, não que pensa que é negro. Ah, pensa que é gay. Que pensa que é gay? Quem que pensa que é gay, mas não é gay? Tipo, imagine os gays falando assim, rapaz, eu tô ligado que você não é gay nada, cara. Você fica aí se passando de gay aí, você não é gay nada, você não dá a bunda de verdade. É tenso. O Sonic nem tem, ó, o Sonic nem tem pinto, isso é verdade. Outra coisa. Aliás, o Sonic. Hein? Outra coisa que seria censurada. O cara tá só de tênis, meia e pelado, só. Ó, esse é verdade, dele não tem, né? Pinto, o DeviantArt tem provas contra isso aí. Ah, e tem. Nossa, muitas. Dalsim realmente é tipo. Dalsim não existiria. Street Fighter é muito racista, se for pensar. Street Fighter é muito. Totalmente racista. Vamos fazer um indiano, aí os caras fazem um cara lá que faz yoga e se transporta e cospe fogo. E tipo, bota 6 elefantes na casa dele, assim, né? Vamos fazer um brasileiro, é só mato, uma cobra gigante. E o cara nem brasileiro é. Ele teve a infelicidade de cair no Brasil. E ser treinado por enguias. Né? É, tipo, história fantástica. Aí por estar no Brasil ele vira um bicho. Mega Man, mas como todos os chefes são alguma coisa man, tipo, tem a Woman, né, que é a... como que é o nome dela? É... Splash Woman, né, vários mas retais. Mas ela é recente. No Top Gear 1 o branco é mais rápido. Pior que é mesmo, cara. Pior que é mesmo, só pegava o carrinho branco, no Top Gear 1 o carrinho branco é o melhor. Olha só que sujeira, cara. Nossa senhora, que horrível. Space Invaders, os aliens mal podem chegar na Terra que são recebidos a bala. Cadê a diplomacia? É, só que eu acho que o pessoal ainda não tá muito preocupado com aliens no momento. Quem sabe daqui uns 10 anos a gente vai começar a ter a ter um pouco de problema. Zerou aqui, Custer's Revenge. Não, Custer's Revenge não existiria em nenhuma hipótese hoje em dia. Eu nem sei como que na época é. Não, tinha cartucho. Ele é ilegal, né? Mas tinha cartucho. Eu acho que tinha, mas era meio escondido, assim, não era vendido ainda. Era tipo bootleg, assim. Será que o cara. Licenciado pela Atari. Será que o cara que fez o jogo ainda é vivo? Ah, deve ser, né? Isso aí, ó, e fica o recado aí, Polygon, Killscreen, esse Sykes metido aí diferentão aí. Ficam fazendo matéria, ah, fomos na casa do Ken Levine, é fácil, Ken Levine tem evidência. Procura o filho da puta que fez Custer Revenge e pede pra ele justificar o jogo. Nossa, cara, é muito tenso, né? Mas é ofensivo pra tanta gente aquele jogo. Até pra Cactus ele é ofensivo, com a porra. Até assim. Pra Cactus. Mas é que também naquela época, cara, tipo assim, se você for ver as histórias, tinha muito. Pornô tinha história antigamente, hoje em dia é muito pouco pornô que tem história, né? Meu pai fala isso. Então os caras, eles inventaram essas porra aí, né? Eu, por exemplo, na minha idade já não tinha pornô com história, assim. Quando eu tinha 14, 15 anos, já não tinha. Você pegava os mais antigos aí, que era dos pais da galera, que você via uns pornôzinhos com história. Ele fala, meu pai fala de um pornô, pra você ter uma noção de como tinha mais enredo. Até o nome, porque hoje em dia tem uns nomes, sei lá, Pica Brutal, Garganta Profunda, esse tipo de coisa. Na época era Império dos Sentidos. Império dos Sentidos? É quase a última lágrima do pornô. Outra coisa que a gente tava debatendo. O Rinks jogou essa pergunta do nada. Que a gente tava falando do Mario Kart ser racista, e ele perguntou se dava pra considerar Donkey Kong e sua turma como uma representação dos negros, sim. Na Nintendo. Tem duas coisas aí. Uma é que muita gente acharia racista só pelo fato de serem macacos. Somos todos macacos, blá blá blá. E só que, cara, tem muitos personagens ali que são claramente negros. E é, o não. Movimento, na selva deles, o movimento rap é fortíssimo. O hip hop é o que impera. Assim. Não, punk... detalhe, exatamente. Eu não falei exatamente por ser macaco, que eu acho isso uma merda, um clichêzão horrível. Eu falei porque eles têm trejeito. Tipo, cara, o Diddy Kong, eu não sei se é no do 64, que ele tá com um boombox do lado, assim, segurando na orelha, assim, o tá ligado? O 64 começa com um rap, pô. É, então, mas quem que tá com o boombox no braço, assim, escutando como se fosse rapper, acho assim? Acho que é o DK. É, velho, o bagulho é, tipo, tem vários... Não é só porque é rap, tá ligado? Tipo, o Funk Kong, ele tem uns bling-bling, assim, tem tipo uns colarzão, aquele óculos escuro que na época não era comum todo mundo usar, aqueles meio colado na cara, assim... Então, tipo, porra. Então, dá pra separar o funk e o Didi, com certeza. O funk é o DJ e o Didi é aqueles caras que entram na roda de break e humilha todo mundo, assim. Sim. Aqueles bem magrelão, bem elástico. Tipo Celo. Porra, qual é o nome da namorada peituda? Candy. Candy é loira. É claramente loira. Aquelas loiras patricinhas, mas que querem pagar de malandra e pagar um pau pros negão da periferia. Eu não sei por que você vê o Donkey não sendo negro. Eu vejo o Donkey muito negrão também. Eu acho que é por causa do topete. Ah, pode ser. Mas eu vejo ali um movimento ali. Eu entendo o que eles fizeram ali, entendeu? Entendo. Qual o nome do bebê do 3? Kid? É, Kid, sim. É, o Kid é branco, é um bebezinho branco normal. Mas, se você for ver, até o Bowser, ele é meio negão, cara. Ainda mais nesse último jogo aí que ele tem aquele carro tudo pimpado lá, velho. Tá ligado? Obviamente, daí não é uma representação muito boa, mas... Ele é negão, assim, tá ligado? Ele tem um negócio, assim, de ostentação, os castelos dele é tudo fudidão, assim, tá ligado? Ele tem um monte de filho também, não, desculpa essa piada, gente. Nossa... Ah, corta, tá, como não é ao vivo, a gente pode cortar essa fala aí. Olha o doutor lá falando, ele é um bebezinho branco normal. Olha o que você falou, Celos. Você é negro, cara. Sorte que você é o negro do site e você pode falar isso, porque, tipo, você falou um bebezinho branco normal, cara. É, normal, não tem, não tem nenhum tipo de deficiência, nasceu com tudo bem formadinho e tal. Então quer dizer que, na verdade, o Dr. Olavo que é o racista aqui, né? Cara, falaram aqui no Twitter. O Vieira aqui falou do Capitão Comando, que tem um bebê dando porrada na galera. E a Platinum. Isso é o que? Preconceito com adultos? Pode ser. A Platinum veio aqui no Twitter pra mandar um GIF aqui pra mostrar que a Dixie do Donkey Kong ela é do metal. Do metal. Mas eu, a Dixie, sei lá, mesmo ela sendo loira, ela também tem um. É, pode ser. Eu acho que ela tem uma carinha mais metaleirinha mesmo. Metaleirinha. Tava tentando lembrar de um outro exemplo que passou pela minha cabeça que não tem nada a ver com Sonic e Mario. Ah, sim! O Zelda. Zelda é um preconceito, total. Porque sai um moleque de olho claro, loiro, da floresta, e o que que tá acontecendo? Tem um único negro em toda a Hyrule, pelo menos o Ocarina of Time é assim. E os caras pensam, meu, esse cara, ou ele fica banido no deserto, ou se ele sair dali ele vai fazer merda. Então a sua função é matar esse único cara pra que os Hylians, que são os brancos, possam prevalecer. E o único homem negro, né? Porque mulher tem várias, né? É, então, além de ser, além do lance do Ganondorf ser o único negão, eu acho que eu já expliquei aqui sobre como funcionam os Gerudo, né? Sim. Porque são é uma raça só de mulheres, aí é o ponto em que começa um patriarcadão fudido. A raça é toda de mulheres, um homem nasce por século, e quando esse cara nasce, ele é o líder. Sim. Quando que hoje... Tipo, e o jogo é de 98, na época foda-se, mas quando que hoje sai um jogo com essa justificativa, eu não ia dar uma puta polêmica. De cara já o Kotaku falando, meu, a Nintendo enlouqueceu. Não, e tipo assim, é como o cara falou aí, claramente, tipo, mesmo eles não tendo a pele totalmente negra, elas são meio pardo assim, todos os trejeitos dele não, é feito pra eles serem... Os Gerudo são árabe, né? Eles são árabes, e tem até o símbolo do islamismo, né? E, eles tipo, tiraram depois. Mas assim, as minas também tem quadrilzão largo, né? Tem um booty aí, fudidão aí. Pelo menos representado muito bem aí nos rentais aí. sei lá, cara. Eu acho que também isso aí daria treta, tá ligado? Ainda mais por ser uma raça, a raça, entre aspas, do mal, assim. Ó, o LLPS Lucaspis falou que o Ganondorf é total judeu. Narigudo, ruivo do deserto, é. Só nessa descrição você também já era processado. Não, ó, quem que falou aí que os Gorons... Ah, Plat falou, os Gorons também são super negros. E é verdade, né? Eles também têm um esquema, assim, negro. Principalmente o Daruni, assim, você vê que ele é também... Bota presença, assim. Isso é porque eles querem fazer... E dança muito, né? Que é uma característica isso. dos negros. Dança muito e bota presença. Tipo o Neck também, que teve o jogo que eu joguei agora de pouco, o Neck. O Neck é completamente negro, não tem como você falar. Eu acho que ele é dublado por um negro. Porque ele tem a voz de negão, assim, e ele bota presença, assim, encara os caras, assim, faz assim, tipo, what up, man? Tá ligado? Você vê que ele é feito pra ser negão, mesmo não tendo nem cor de pele. O bicho é um monte de bloco, tá ligado? O Kratos é negro. Quem? O Kratos? Ele é branco, mas ele é um negão. Ele é negro, né? Ele é branco, na verdade, porque ele tem as cinzas no negócio, né? Vocês lembram de alguma coisa da história de God of War? Eu lembro. Por que raios ele ficou branco? E quando eu digo branco, eu não digo... Ele bate nos outros deuses. Não, por que ele ficou realmente branco? Ele ficou de cor de giz, assim. Quando ele pega a maldição lá, né? Daí, tipo, vem as cinzas do bagulho lá, da vila dele lá, e cobre a pele dele inteira, né? É aí que ele fica branco. Mortal Kombat também. Porque só o ninja negão é noob. É noob? Faz sentido. uma grande verdade. O Anselmo falou que o Kratos na verdade era vermelho. É, antes dele ficar cor de giz, ele era vermelho mesmo. É, mas aí eu não posso falar nada que eu sou daltônico aí, galera. Então me perdoem o racismo. Caralho, indireto. Verdade. Era isso que eu queria falar. As pessoas que estão vindo podem estar se perguntando: quem são esses idiotas pra falar de minorias ao vivo? Mas a equipe aqui, ela é muito diversificada. Porque tem um negro, tem um gordo, tem uma mulher, tem um daltônico, tem um fã de Kingdom Hearts. Peraí, você citou eu três vezes aí, é isso? Tem um nordestino, que é o Rod. Cara, você não vai achar outro site com uma equipe tão variada, com tantas minorias bem representadas. Tem uma faca. Tem uma faca. O Tuba é. Ele é. Já, é sambista, de escola de samba. Quem é o gay? O gay a gente ainda não tem, mas a gente tá procurando aí. A gente queria muito que fosse o afro, mas ele não sai do armário. É, infelizmente não. A gente fica frequentemente falando pra ele, mas ele insiste na heterossexualidade dele. Tem o furry, que é o Nelzão. Tem o furry, que é o Nelzão. Que supimpa. Olha, a Platinius falou que ela tá disputando comigo, mas, que ela participa de 8 minorias. Eu ainda não tô tanto aí. Eu tô fã de Kingdom Hearts, gordo, daltônico. E o que mais que eu sou? Fã de hentai. Fã de hentai acho que não é minoria, não. Não? Eu acho que, acho que é. Quem não curte é que é exceção. Hoje, não, mas hoje em dia não, cara. Hoje em dia não, porque hoje em dia é tipo, ser nerd virou legal, mas isso ainda é um tabu na sociedade, tá ligado? É, eu diria que com razão, mas foi o que eu falei, eu tô errado e a humanidade tá certa. O Tuba Perin... é judoca, cara, é verdade, o Tuba é uma grande minoria aí, judoca. O Perin perguntou, eu acho que é uma pergunta filosófica, que essa altura é importante, qual a utilidade da pergunta? Eu acho que ele tava falando da pergunta do tema, né? E realmente, qual a utilidade? Qual a utilidade do quê? Desse tema, o que a gente tá fazendo? O que, que a gente tá fazendo? Tá enchendo linguiça pra mais um programa aí que a gente... Mas eu consigo pensar numa utilidade. No mínimo, a gente pode pensar em como as coisas estão sendo encaradas hoje e se perguntar se antes era melhor ou pior. Eu acho que tem pontos em que era claramente pior, em que a galera não tinha nenhum senso crítico, nenhum bom senso, nenhum porra de consideração nenhuma. Mas em outros pontos, a coisa, eu não sei como começou, quando eu vi já tava tudo cagado, mas eu acho que a gente tá perdendo o foco do troço. Quando a pessoa começa a falar que Mario Kart é racista, a gente não tá combatendo o inimigo certo, sabe? Teve um outro caso de polêmica aí semana passada, que foi a capa do Far Cry 4. Sim. Que mostra simplesmente um cara de um cabelo loiro, com a roupa rosa... subjugando um cara local do Tibete lá, um asiático. Aí teve gente que falou que você era racista porque tá mostrando a superioridade branca em cima da... Então, aí... Do e se quando você pegar o jogo, a mensagem do jogo em si é totalmente contrária? É totalmente você fuder o cara de rosa e o que ele representa? Sim, o cara de rosa é claramente o vilão. Teve também gente que falou que o cara é gay só porque ele tá de rosa. Aí beleza, né? A pessoa... muito preconceituosa. É, eu acho assim, cara. O próprio a Ubisoft já falou que ele é o vilão mesmo, você não joga com ele e não é branco. Ele já foi apelidado de Clo, né? Clo. É. Não, mas véi, é tipo assim, eu não entendo, cara. Os caras, eles... É a mesma coisa. Sabe o que tá acontecendo hoje em dia? Que eu acho que o pessoal não vê. Não sei se o pessoal que acompanha aí sabe, não sei quantas das pessoas que estão assistindo sabe aí, mas meus pais, eles são evangélicos. E evangélicos, tipo, meu pai é pastor. Não pastor, tipo, da Universal, mas ele fez teologia, ele prega, faz trabalho social, essas coisas do tipo. E, cara, a vida minha inteira, quando eu era pequeno, eu assistia, tipo, palestra de caras falando sobre Disney, sobre videogame. E desde criança isso, cara, eu via claramente que os caras estavam procurando um pretexto pra criticar. Eles não estavam criticando porque eles realmente se sentiam ofendidos com o que estava dentro do jogo. Eles estavam falando assim, porra, aqui ó, esse jogo aqui, Mortal Kombat, o que, que a gente pode falar que é demoníaco nessa porra desse jogo aqui? Aí os caras procuravam coisas ali que poderiam ser demoníacas para criticar o jogo. Isso acontece hoje, cara. Como virou legal você achar preconceituoso um negócio, você achar racista, você... isso cria mídia, entendeu? Isso cria um bafafá em cima. Então os caras não criticam o jogo em si. Eles catam, vê a capa e falam assim, porra, no, vamos descontextualizar. Esse cara pode ser o vilão, esse cara pode ser um pau no cu. Eles podem estar querendo dizer que o povo ali de algum lugar está sendo escravizado por brancos. Foda-se, a gente vai falar que isso aí é racista porque é um branco e um preto ajoelhado, tá ligado? Então, tipo, cara, você tá procurando razão pra criticar o negócio. Você não tá criticando o negócio em si, tá ligado? Isso tá... isso fode tudo, velho. Nada a ver, Satoru Wander falou que Resident Evil 5 também. Aliás, foi um dos primeiros que deu uma polêmica gigante, assim. E na época... Tá, é que hoje eu falo mal porque eu acho Resident Evil 5 uma bosta. Mas... na época... quando revelou Resident Evil 5, que ia ser na África e tudo mais, e o pessoal falou, ah, o jogo tá sendo racista aí, eu pensei, porra, por que ninguém reclamou do 4 quando eram hispânicos? E eu, como negro, não me senti ofendido assim. Eu pensei, ah, se o jogo é na África, estranho seria se não fossem negros. E eu achei bizarro isso. Ele tem uns estereótipos. Ah, sim, mas então, tem uns estereótipos com os hispânicos também. É, totalmente. Mas a questão principal é que o 5 é uma bosta. Então se fosse hoje eu ia falar, realmente é racista pra caralho, tem que prender o idiota que dirigiu essa porra e trazer o Mikami de novo. Mas é só porque o 5 é ruim mesmo. Agora, por exemplo, o Anselmo falou um negócio ali que eu não concordo. Ele falou que, mas é bom colocar um negro. O pessoal propaga isso, outras pessoas propagam isso com outras minorias. Que é bom você colocar um negócio. Eu acho isso aí ridículo, acho isso aí tipo... você tá tirando o processo, tá acabando com o processo criativo. Uma pessoa, quando tá criando os personagens, ela não vai ficar pensando, porra, eu vou botar um negro aqui, tá ligado? Ela cria o personagem do jeito que ela quer, porque ela é o criador, ela que tá idealizando aquela porra ali. E daí, se ela vê que aquele personagem é legal ser um negro, o jeito dele e tal, ela vai criar um negro ali como aquele personagem. Se ela acha que não cabe um negro na história, não vai colocar um negro, não vai colocar um gay, não vai colocar uma mulher, entendeu? Se você tiver que colocar todas as minorias na porra do seu jogo, na porra do seu filme, você vai acabar o processo criativo, vai acabar tudo, cara. Isso tem não é um arte, exemplo, assim. Tem um exemplo positivo do que... tipo, tem um exemplo dentro do que ele falou que eu concordo e tem um que eu discordo. O que eu concordo é, por exemplo, quando é um jogo onde você cria o personagem. E eu obviamente como negro, achei escrotíssimo de Animal Crossing não ter a opção de você pôr a cor do boneco como cor de pele negra. E é um troço que saiu agora depois desse Tomodachi... eu sempre esqueço o nome inteiro. Tomodachi Life. Tomodachi Life, é. Saiu o Tomodachi Life, todo mundo reclamou de não ter a opção de casamento homossexual. Animal Crossing, que é um jogo muito maior, muito mais massivo, foram poucos. Aliás, eu vi isso mais no Brasil do que em sites estrangeiros, até o Arena falou disso. Foram poucos que falaram de não ter a opção de criar um boneco negro no Animal Crossing. Eu acho que é muito mais grave do que o lance do casamento gay, porque... no caso do casamento gay, sei lá, a Nintendo há 10 anos atrás, se ela colocasse, o mundo ia virar abaixo pra ela. Como eles são muito japoneses e muito fechados, eles devem estar pensando, meu, que porra é essa que tá acontecendo com o mundo? De repente eles querem gays e lógico, tem que ter gay mesmo, mas o lance negro é muito mais óbvio num jogo muito mais global, assim, digamos. Então isso é um caso em que eu acho que teria. O caso em que eu acho idiota é, sei lá, um jogo tipo Final Fight. Eu não lembro de um personagem negro em Final Fight, mas vamos supor. Tem 4 bonecos, aí são 2 caras, uma mulher e um negro. Normalmente, o negro tá lá só por tá. Tem estereótipos de alguém negro, tipo, ah, esse é um negro que ouve rap, ele é mais rápido e ele, sei lá. Enfim. E eu penso, cara, nada a ver esse negro comigo. Eu quero jogar com o Guy porque, sei lá, o Guy é foda. E ninguém vai escolher o cara negro porque ele é negro. Vai escolher porque acha ele legal. Tipo, a identificação de tom de pele ou de raça ou da porra que for é menos importante do que você achar um personagem foda. Que é o que eu achava o Guy quando eu era pequeno. Aliás, até hoje eu escolhi ele no Street Fighter. Então, eu acho que tem muito a ver com a cultura japonesa, com o fato de a população negra no Japão ser ridícula de pequena. De pequena, né? É, eu pensei nisso também. Eles não estão acostumados a ver isso. Então eles vão fazer um jogo e nem pensa, vai ter um negro aqui. Ah, não, eu nem lembro qual que é o programa, não sei, porque eu conheço muito pouco essas porra de Japão, assim. Mas tem um programa foda lá no Japão, que é conhecido pra caralho, que tem um negão, tipo, de apresentador, assim, no meio da galera, um dos comentaristas, é como se fosse esses programas de tarde, assim, que passa aqui. Mas um dos comentaristas, ele é negão, e ele tá ali, e ele ficou famoso simplesmente porque ele é um negão que fala japonês, tá ligado? É, eu fui pesquisar porque eu fiquei curioso uma vez, e eu lembrei que o que eu achei foi basicamente isso, ele é um negão careca que sabe falar japonês e ficou famoso no Japão por ser negro, tá ligado? Então isso mostra o quanto que é reduzido o bagulho lá. Eu acho que a Nintendo nunca viu um negro, na verdade. Porque, e eu não falo isso, tipo, mano, eu acho que isso é o tom, acho que latino deve ser o tom de pele mais escuro que eles conseguem considerar como sendo real. Porque foi acontecer em Pokémon XY, que tem a opção de você pegar um tom de pele mais escura, só que não chega nem perto da cor da minha pele e não existe cabelo crespo também. Olha, o cara com a Kombi falou um negócio, mas o problema é porque personagem negro tem que ser jeito de negro, e a mulher tem que ser jeito de mulher. Não, tudo bem, eu concordo, você não pode estereotipar. Mas, se você for criar um personagem que você acha que fica legal, o cara, por exemplo, ser tipo o CJ, que fala um monte de gíria, é do gueto e pá, e ele é negro. Pô, você não vai fazer porque você acha que vai estereotipar? Então eu acho que assim, o ponto não é esse, o ponto não é que o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Você tem que educar, você não pode nivelar por baixo. Se tem cara babaca que não sabe fazer, então desprestigia o cara que não sabe fazer. Se você for ficar censurando falando que você tem que mudar a indústria inteira, aí você tá indo pelo lado fascista da coisa, você tá simplesmente censurando toda a gama de gente que tá criando, entendeu? Às vezes tem gente que consegue criar um personagem que é um estereótipo, mas é um cara carismático e tem uma razão pra existir daquela forma como ele tá sendo exibido ali, entendeu? Puta, não é... eu tenho trilhões de exemplos e não consigo lembrar de nenhum agora. Mas existem caras que você olha assim e fala assim, porra, esse cara é um negão, ele tem estereótipo de negão, mas é um puta de um personagem bacana, tá ligado? Eu gosto dele do jeito que ele é, parabéns pra quem fez esse personagem. Eu acho que o Glauber quis dizer... Ele pode explicar aí também, porra, porque eu tô interpretando a fala dele, mas eu... Ele tá bêbado, né? É verdade. Mas eu acho que o que ele quis dizer, no sentido de é bom ter, não é que o cara é obrigado a colocar, mas dando um exemplo aqui, uma entrevista recente com o R.R. Martin, o criador de Game of Thrones, o cara da entrevista, muito babaca, né, tipo, puta pergunta idiota, ele falou, você escreve mulheres muito bem, tipo, suas mulheres são muito complexas, tem vários tipos de mulheres diferentes, da onde que saiu isso daí? Aí a resposta dele foi, cara, eu entendo que mulheres são pessoas como qualquer outra, existe todo tipo de mulher no mundo, então por que que meu livro não ia ter? Aí eu, não contente com isso, na mesma entrevista o cara pergunta, se você incluiu homossexuais, né, numa história medieval e tudo mais, e por que que tem gays? Aí eu olhar, num certo momento da minha vida eu descobri que isso existia no mundo real, e se existe no mundo real, por que não vai existir no mundo que eu criei? Esse tipo de coisa, que eu acho que muita gente vai criar um jogo, vai criar alguma coisa, e coloca só personagens bonitos e só, ou não necessariamente bonitos, mas só fenótipo europeu e tal, e não olha em volta. Não olha em volta pra saber que o mundo não é assim, a realidade não é assim. Aí fica uma visão muito fechada dentro de um padrão, assim. Não, mas, por exemplo, mesmo o Game of Thrones, que é visto com um puta bagulho diversificado e tal, ele é completamente... Tá certo que dentro da parte dele ele é como se fosse um negócio medieval, então tem várias ideias tipo escravo e darará. Mas os escravos ainda são negros, o pessoal do outro lado do mar, que é o pessoal... que tem estereótipos mais. É porque mais ele se baseou no mundo real, na verdade. O Westeros é pra ser a Inglaterra, a Europa, e o resto do mundo é pra ser o resto do mundo. É, mas você é vê bem... que. Então se ele se baseou, mas é. Ele poderia ter feito diferente. Ele fez quantos anos diferente? Não, ele fez o. Tem essa complexidade toda, mas ele não ficou cheio de dedos. Isso que eu acho que... Foda-se, eu vou fazer do jeito que eu quero. Acho que juntou o que o Glauber queria e o que o Hinks queria. É, não, o Glauber não, tá bêbado e o... Você, mas, você assim... tá fazendo um jogo e pensa, ah, esse cara aqui poderia ser gay, ia ser legal, e faz. Então simplesmente chegou no final, você olha, putz, não tem nenhum gay, eu preciso ter um gay aqui. Exatamente. Então eu acho assim, que você não pode pregar que você tem que ter várias coisas. O que você não pode fazer é seguir a indústria. O que eu acho que é errado, aí eu não concordo mesmo, é os caras falar assim, porra, esse, por exemplo, que nem aconteceu no Last of Us, que a mina ficou em segundo plano e na capa, porque eles não acharam que era mais foda colocar o cara em primeiro plano e tal. É, quando a mina tem um papel absurdo dentro da história de Last of Us. Foi o Beyond que queriam botar ela segurando uma arma na capa. É, tipo... E eu acho que o cara chegaram, não, vamos fazer isso, tá louco. Aí, é ridículo. Aí, teve um jogo que rolou isso aí. É, não foi o Beyond, foi o... Ah, não, o Beyond teve isso, e aquele Remember Me, os caras queriam que trocasse o personagem de mulher pra homem. Então, tipo, você não pode seguir esses padrãozinhos idiota. Mas você também não pode pegar e só porque a indústria, por exemplo, a AAA e os caras fudidão, falam, nós vamos pôr o cara na capa aqui com arma e a mina de costa virando a bunda pro negócio. Não é porque os caras ditam esse padrão ridículo que você tem que censurar todo mundo e falar que não, você tem que fazer uma mulher poderosa, que não, que você tem que fazer um negão que não seja do gueto, que você tem que fazer um gay que não seja assim, assim, assado. Não, você não pode censurar ninguém, tem que ter liberdade criativa, mas tem que ter educação pra saber o bom senso, entendeu? Hoje em dia o pessoal, eles aplaudem muito a censura. Só que eles não veem que essa censura... Só aplaude a censura que tá sendo voltada pra essas certas militâncias, entre aspas, aí, entendeu? Mas acaba sendo uma censura também, é tão ruim quanto as outras. É tão... Você lê isso aí que o Glover falou? Não vi. No Steam já tem nego querendo mudar o sexo da Red Transistor. Eu não entendi o raciocínio, como assim? É, não faz... pra quem jogou não existe nem sentido nisso aí, porque é... Teria que mudar bastante coisa se mudasse o sexo dela. Mas voltando pra parte da... Que a gente tava falando de jogos velhos e zoeira e etc. É só isso que vocês têm de exemplo de jogo antigo. Nossa, que daria cara, merda. Jogo antigo é um negócio que... Praticamente todos aí, né, velho? Quase todos tem uma coisinha aí que você vai torcer o nariz se você for ver por esse âmbito, assim. Por exemplo, a presença de negros aí, não marginalizados ou não estereotipados extremamente em jogos de 8 e 16 bits é quase mínima, né, velho? Tem um vídeo daquele Lesk do Kill Screen, acho que é dele, não lembro, sei que eu vi isso em algum lugar, que analisa personagens homossexuais nos videogames e mostra que ou o cara é vilão, ou ele tem algum desvio, ou ele tem algum tipo de sadismo. É dificilmente... Problema mental, né? É. Ou ele tem meio que uma... Sei lá, uma relação meio passivo-agressiva, meio um fetiche pelo protagonista, assim. E... É difícil ter um cara que... Simplesmente é homossexual e foda-se, assim. Ele sempre tem que ser retratado... De alguma maneira negativa. Ou de uma maneira cômica também, né? Também existe isso. Não, é certeza, cômico. Final Fight, assim. Tipo, mas... gay cômico tem um monte. Mas ó. Puta, lembrei, não, pera. Lembrei do jogo com o maior número de estereótipos. Não chegam a ser ofensivos, ele simplesmente se resume a ser estereotipado. Punch-Out. Punch-Out, sim. Verdade. Putz, pior tipo, o francês, você vai lutar com o francês, o cara aparece com uma baguete e a Torre Eiffel atrás, assim. Todos os caras que você luta são assim. O Dumbledore do Harry Potter era gay. Esse eu não sabia. Você não sabia disso? Que o Dumbledore era gay, não sabia. Caralho. É, o cara como a Kombi falou do estupro de Hotline Miami, que é exatamente o mesmo discurso que eu estou usando aqui pra minorias, eu usei na época do estupro no Hotline Miami. É você censurar um negócio que, por exemplo, todo mundo bate muita palma e acha fantástico e irreversível, que é um filme que tem uma cena de 5 minutos com a câmera estática de um estupro no metrô. E todo mundo bate palma, porque é um filme muito bem feito, é um filme que tem vários subtextos interessantes, e é um filme que todo mundo analisa aí, pro bem ou pro mal, é um filme que gera discussão, entendeu? E no cinema, se tem essa liberdade criativa de você fazer uma cena de estupro. Nos jogos, não, você faz uma cena de estupro, é um absurdo, porque é estupro, é uma mulher sendo violada ali e tal, mas, cara, tem como você interpretar aquela cena. Se você pode estar banalizando, achar que estupro é legal, como jogos centais de estupro lá. Então, no caso do Hotline Miami, a gente jogou lá na BGS na época e tem um contexto ali em cima. Não, obviamente, não você é... tem uma. Não, mas mesmo assim, se tiver uma história por trás, qualquer história que seja, já é um contexto. O que não pode, por exemplo, é um jogo tipo que nem tinha de hentai lá, que é você sair estuprando a mulherada por aí sem propósito algum. Isso é ridículo. Mas se tem uma história por trás, é um contexto já tem uma explicação de existir aquela cena, pelo amor de Deus. É, e se você for tirar isso aí, você não tem liberdade criativa pra fazer porra nenhuma. O caso do Hotline Miami é mais ridículo, porque o jogo é sobre matar gente de maneiras cruéis e o nego tá preocupado com o estupro. É, tipo matar brutalmente as pessoas já é escuro. É tipo ir na tua casa e cagar em tudo e dar um peido. Você, porra, você peidou, cara. Sacanagem. Não, o pessoal no chat ainda tá debatendo sobre o Dumbledore ser gay, porque o Satura perguntou se não era só o ator. Eu não vou dar. Eu não sei. Hoje em dia Harry Potter ainda é spoilável. Acho que não. Eu acho que tem coisas que você não pode falar. Tá, ó, eu não vou dar spoiler tenso. Eu só vou dizer que isso não é relevante pra história. Mas quem leu vai lembrar, quem não leu que se foda. Ou acho que há 50 anos atrás da história, eu falei Voldemort, Dumbledore, pô. O Dumbledore derrotou um mago das trevas lá, esqueci o nome dele. Você lembra disso, Hicks? Uhum. Tinha um mago das trevas no subtexto e tal. Lembro. Então, na verdade, eles o Dumbledore era apaixonado por esse cara. Ah, é? Não, tem algum indício disso no livro? Tem. Só que é bem sutil, assim. Porque ele nunca fala, ninguém nunca falou nada no livro dele ser gay. A J.K. Rowling que falou numa entrevista lá, perguntaram, falou, ele é gay. É, então, esse... Mas tipo, também ele nunca teve mulher no livro, nem nada. Por mais que o final de Harry Potter seja um lixo e o sétimo livro nunca deveria ter existido, esse é o tipo de coisa que eu admiro. Não é importante se o personagem é gay ou não. Acontece dele ser, mas ele tem outro, ele não é definido por ser gay, que é o que acontece muito nos videogames. Exato, isso aí eu também concordo, entendeu? Tipo, e você vê, ela não precisou revelar durante o livro, não precisou estereotipar, não precisou criar um romance com outro homem dentro do livro, não precisou nem causar polêmica em cima do fato dele ser gay. Simplesmente ela sentiu que o personagem era gay, fez ele pensando ser gay, outras pessoas pegaram isso sem querer sobre ele ser gay e pronto, entendeu? Pô, isso aí é liberdade criativa, isso aí é um negócio que é interessante você fazer. Não é um negócio forçado, não é um negócio que precisa gerar polêmica, precisa gerar debate. Ela quis criar o personagem do jeito que ela quis e fez. Isso aí é foda, cara, isso aí eu bato palma. Uma parada que... Uma coisa que... Vai. Pode falar. Uma coisa que eu queria comentar é... Acho que a nossa comunidade... A idade ela é bem mais avançada do que o resto do mundo, assim, nesse quesito que ela tá atualmente. Essa semana, mês passado, né, foi lançado o Tomodachi Life, que não tem casamento gay no jogo, a galera se revoltou, você viu uma mobilização gigante em torno disso. E essa semana teve o caso do filme do Praia do Futuro, que tem uma cena homossexual no filme do Wagner Moura beijando outro cara lá, se direito. E tinha gente reclamando dessa cena e teve um cinema que foi lá e deu razão pros caras e botou um aviso no ingresso que tem a cena gay no filme. Teve gente que disse que não queria ver isso. Esse lance do aviso, depois falaram que era que era porque era meio entrada, que não tinha nada a ver. Eu não sei se é bullshit ou não. Mas uma coisa que muita gente viu e que não tem como ser outra coisa assim, foi o pessoal saindo da sala no momento em que a cena acontece. É, então, mas é a mesma coisa que eu falei antes. O pessoal saiu da sala porque não quer ver uma cena de gay no cinema. Foda-se as pessoas que saíram da sala. Tipo, é, se você começar a nivelar por baixo, você vai fazer exatamente o que o cinema fez. Tá certo que o pessoal que bate palma, como eu falei, para as coisas que acontecem, por exemplo, dessas bafafá da mídia, eles batem palma porque eles estão defendendo essas causas. Mas é a mesma coisa que o cinema tá fazendo. Você tá nivelando por baixo, você tá falando, porra, teve gente que reagiu mal, então vamos avisar. Não, você não pode nivelar por baixo. Teve gente que saiu do cinema, foda-se, tá aqui o dinheiro, meu amigo. É, não, posso não fazer que tá nada. Aqui o dinheiro, não, já tá aqui o dinheiro filme. Com a gente, entendeu? É, tipo, obrigado pela sua grana aí, seu otário. Seu babaca. Mas, então isso que eu tô falando, você não pode nivelar por baixo nunca, cara. Esse é o negócio que é mais ridículo. O mundo precisa de mais educação, mais do que ideologia, entendeu? Você precisa e mais Copa. E mais Copa do Mundo. Cara, bota que hora a gente começou hoje? Copa do Mundo. Foi umas... Tem 10 minutos. Tem mais... Ah, só pra... É. Tem e-mail hoje? É 15 minutos. É 15... 20 minutos, porque a gente começou... É, ah, 9... é, teve a vez do Rink sem som lá. Mas teve e-mail hoje? Tem 2 e-mails aí. Ah, última coisa... É bom que todos os podcasts que são sobre Zelda, então eu posso falar disso. Já se preparem que a polêmica dos próximos dias vai ser aquela personagem vilã do Musou de Zelda do Wii U, que a armadura dela é um decote que vai até o umbigo, com os peitões de consistência impossível. Qual jogo que é esse aí pra anotar? O Zelda novo. Ah, o Zelda novo? O Musou de... Ah, sim. Você não viu o personagem? Não vi. Tá, a gente põe o link pra imagem dela no post depois. E é o que eu comentei com a Shanna. O pessoal tá reclamando, já, alguns, né, já estão antecipando que vai dar merda. O fato dela ter um decote até o umbigo e da armadura ser... não proteger nada e esses clichês todos. Ninguém falou que ela tem uma máscara de carnaval. E não é porque é por ser carnaval, é simplesmente porque é ridículo. Quem é o idiota que desenhou essa porra? Ah, isso, é Hyrule Warriors. Eu falo Musou de Zelda porque eu esqueço, mas é o... Olha, o Hyrule Warriors. Um negócio que você falou da mina aí, um negócio que eu acho fantástico. A Bayonetta, ela não é criticada tanto pelo pessoal assim, que faz essas polêmicas aí, entendeu? Muito pelo contrário, a Bayonetta virou símbolo gay. A Bayonetta é tipo, ela é exemplo de mulher forte, assim, top na balada. É a Lady Gaga dos videogames. É a Lady Gaga dos videogames. E ela é tipo totalmente sexualizada, abre a perna, tá ligado? O bagulho é forte mesmo pegado ali, tá ligado? Ela fica isso, meio pelada. O Camille disse que ele queria que fosse isso mesmo, que fosse exagerado, assim, ridículo, de tão sexualizado que fosse. Então, tudo bem, mas é um contraste muito forte. Então, tipo assim, se tivesse só as fotos, como, por exemplo, ter essa mina aí, o pessoal poderia criticar, falar assim, puta, olha o que estão fazendo, mostrando a close na pelvis da mina ali, que absurdo isso, tá ligado? Que desnecessário. Mas, na verdade, ninguém sabe que tipo de personagem vai ser esse aí, por exemplo, no Mugen Souls. Vai que essa mina seja o único personagem que se salva na porra do jogo inteiro, um personagem puta forte, assim, mas tem um puta de um decotão e usa uma máscara de carnaval. E daí, o que faz diferença o design dela, se ela é um personagem interessante, um personagem que agrega pra história? Então, eu tenho uma opinião sobre isso. Principalmente desse lance da armadura, muita gente fala de armadura masculina, armadura feminina. E as pessoas acham que a solução é nunca mais ter decote e peitões em jogo nenhum. Eu acho que o decote e o peitão em si não é o problema. O problema é quando o cara tá com a armadura até o pescoço e tipo, totalmente protegido, e a mulher tá praticamente pelada. Ah, sim. Mas se os dois estiverem praticamente pelados, eu acho que não tem problema nenhum. Por exemplo, tem... No League of Legends, por exemplo, tem um cara que só usa uma toga, assim, e é totalmente nu do corpo pra cima, assim. Tem uma espada gigantesca, que é o Tryndamere, a galera que joga aí. E o cara é exatamente a visão que eu imagino quando os caras desenham, por exemplo, a Amazona, e eles botam biquininho na Amazona, eu imagino que um bárbaro, assim, seria desse jeito. E é, eu entendo como que é essa comparação, assim, nesse sentido, mas eu concordo com o Celos. Quando você tem esse contraste, fica ridículo. Mas eu não acredito também que você deveria acabar com isso. Eu acho meio... Ó, a Plat falou um troço que é verdade também. O problema é a falta de seios diferentes. Não só pela diversidade, mas porque é ridícula aquela porra, vamos admitir. Não é bonito, é simplesmente uma bola dura, bizarra. Mas assim, é, tudo bem quanto a isso, mas às vezes também, outro negócio, o pessoal, mais uma vez citando cinema, eu tô usando muito essa palavra ultimamente, subtexto. É, no cinema, o pessoal analisa o subtexto. O que que tá querendo dizer aquela parada ali que tá sendo mostrada nessa cena, entendeu? E nos jogos, às vezes, tem alguma coisa por trás sendo mostrada e ninguém analisa, ninguém pensa pro que tá sendo mostrado. Por exemplo, a Meryl do Metal Gear, você vê claramente que quando ela aparece, ela tava mostrando o decote, mas ela tem aquele... Passa aquele exemplo de mulher que ela ganha, sim, pelo charme, mas ela não tá sendo um objeto ali. Ela sabe que ela é charmosa, ela sabe que ela é poderosa, ela tá usando isso a favor dela, entendeu? É o tipo de mulher que ela buscou aquilo ali porque ela sabe que ela ganha terreno em cima dos homens com aquilo. Aí é o Kojima, né? O Kojima tem alguma noção. Mas existem vários outros casos, eu estou citando a Mary porque é o primeiro que me veio à cabeça. Muito caso de... Tipo, Dead or Alive é pela putaria, não tem... Não, ah, sim, tem... não. O Dead or Alive nem é ridículo. Longe, porque Dead or Alive é extremo. Resident Evil é ridículo. Aquela do... Sim. Olha, aquela personagem do Revelations que não aparece os olhos. O que é aquilo? Não, no 5 tem um DLC da Shiva, né? Que é um biquíni africano pra... É, que além de ser machista, é racista também. E até que no Revelations ainda dá um desconto, porque tem uma roupa do... Ou é no 5? Sei que tem um DLC que o Chris aparece com roupa de marinheiro, que é uma sunguinha, até quase a virilha, assim, uma regata e um cap. Deve ter alguém que tem fetiche por isso, sei lá. Galera, o chat tá muito... Tá bombando o chat. O chat mais debatendo... Então, tá mais debatendo entre si do que... Ainda tá no Dumbledore? Não, falaram do Raiden pelado, muito bem lembrado. Verdade. O Raiden pelado tem duas coisas. Uma que dá pra fazer um contraponto com a Leska do 5, que eu não sei o nome. E... Porque, ó, um cara pelado junto. Além de ter uma mulher pelada, tem um cara pelado. Outra é que o Raiden, na época, incomodou muita gente. Ó, um outro negócio. Por ser... Falando em Raiden pelado... Muita gente que não me conhece pessoalmente pode achar que eu sou um cara puta machista e tal. Mas, por exemplo, o Celo sabe, aí a galera sabe, até perguntou pra minha esposa outro dia, que eu não só defendo, por exemplo, você ser sensualizado com mulher. Eu acho que se você quiser sensualizar com homem também é super válido. Minha mulher adora o Thor, ela vai ver o Thor no cinema e ela fica louca, tá ligado? Porque é a cena que o Thor aparece em camiseta é pra aquilo, é pra mulherada do cinema ver o tesão que o cara é. E parabéns, tipo, o Você cara acha é ele um tesão? Ele é um tesão, cara. O cara, eu vi, eu fui no Madame Tussauds, tem uma representação em tamanho real do Thor. O cara é gigantesco, o cara é um tesão mesmo, é gostoso pra caralho. Então, porra, você tem isso aí no seu coisa, por que você não botar aquele docezinho ali no meio, tá ligado? De botar o carinha ali sem camiseta e tal. Ah, não vai estragar nada seu filme assim, e você vai dar aquela apimentada no bagulho. Eu acho que o único filme que eu acho que deveria ter, e agora tá tendo bem mais, é que tem mais pra mulher hoje em dia. Não pode se negar. A mulher fala que só sensualiza mulher em cinema. Mas hoje em dia já tá mostrando muito mais homem gostoso no cinema. Ó, minha mulher falou que o Super-Homem também é um tesão. Ela lembrou aqui que o Super-Homem novo é uma delícia. É, gatinho também. Mas quem? Ó, sabe quem começou? Ela isso? Falou que o Arqueiro Verde da série Arqueiro Verde também toda hora mostra. Tá vendo? Tem muito mais homem gostoso sendo mostrado sem roupa também. É, vocês lembram? Isso quem é um parabéns. Isso? Não, quem? Foi Kubanacan. É verdade, olha aí. Só que eu achava meio desigual, deve ser porque eu sou homem e eu não entendo bem a beleza masculina. Mas eu achava meio desigual os homens terem a Danielle Vinitz quase pelada e as mulheres terem o Humberto Martins. Eu acho que dava pra melhorar ali. Dava. Não, mas se bem que assim, ele é gostosão também, cara. O cara ali na época, ele é um cara que tipo, depois ele caiu. Depois eu acho que foi meio erro os caras continuarem insistindo em botar ele sem camisa nos bagulhos, tá ligado? Se bem que não. Uga Uga tinha o Humberto Martins e o Marcos Pasquim, mas tinha aquele cara que era o Dado da Malhação. O Cláudio Heinlich. Isso, é. O Tuba tá sabendo bem. E ele também, era do tempo todo só com a tanguinha ali. Meu, eu na época eu não pensava nisso, mas nossa. E as menininhas da escola se não viam o cara pelado o dia todo e não piravam? É, velho, tipo assim, eu acho que. Mas... que essa eu sou a favor da putaria, entendeu? Eu sou a favor da putaria. Tem que ter. Não sou a favor também de só putaria, mas se você quiser colocar uma putaria, vai ficar legal. Pros dois lados, eu vou sentir um tesão em ver o Thor pelado, vou. Nem que seja de. Pelado. Tem ele pelado? Não, mas tem no ele. No frontal, galera. Thor 3 tá confirmado no frontal. Não, mas ia ser legal, cara, Thor pelado. Por exemplo, eu gosto muito de Game of Thrones. A HBO, eu acho que ela faz um negócio muito da hora. Eu acho muito da hora, Gabriel, porque ela tem esse negócio, tá ligado? De colocar as pessoas peladas. Porque, cara, se você vai fazer uma cena de sexo na porra do seu filme, eu acho melhor você colocar o pessoal pelado, teta, pinto mesmo, do que você pegar e botar aquela cena descontextualizada e tentar fazer... Exatamente, Mass Effect. Cara, se você vai botar a cena de sexo, já é sexo, velho, é sexo. Todo mundo sabe o que é sexo. Todo mundo sabe que sexo é pinto, buceta e... É isso aí, tá ligado? Então bota o bagulho ali, pinta o cu, buceta, vagina, bota o negócio ali rolando na tela, velho. Igual a Gabriel faz. Negócio. Falou que cinema hoje tá com bem mais fanservice. Mas sabe qual foi o... É que eu era muito moleque antes também, né? Mas um filme que eu vi no cinema que eu falei, rapaz, foi 300. 300 é totalmente fanservice pra mulher. Ah, sim, sim. Oh, por exemplo, um negócio que eu assisti com a minha esposa... que foi claramente também, foi Twilight. O primeiro filme é completamente completamente apagado sexualmente. Não tem absolutamente nada assim. No segundo filme, quando a menina já dá uma libertada na precheca ali, quando ela já começa a pegar o fogo ali, o bagulho, aí todos os carinhas vira fodão, tá ligado? Tipo, tem uma cena que o rapazinho lá, o lobinho lá, o, não sei o nome dele, ele tira a camiseta, os caras deram absurdos esteroides, porque foi de um ano pro outro que gravou o filme. E um ano o moleque era frango, no outro ano o cara tava recortadaço, assim, cara, recortadaço. Recortadaço. Não, tava impressionante mesmo, cara, o moleque tava com peitoral, barriga recortada. Eu falei, caralho, não, e eu aplaudo, porque, que nem eu falo, tem um subtexto, entendeu? Tem um subtexto porque a mina se libertou sexualmente e os caras viraram mais atraente, obviamente, pra ela. E isso aí é mostrado através do público, mostra pro público que os caras ficaram mais atraentes. Fica claro pra esse todo mundo que os caras ficaram mais sommelier da saga Crepúsculo. Sommelier da saga Crepúsculo. Eu assisto tudo, o Seven falou, bota homem gemendo, por que sua mulher geme? É verdade, mas daí a gente já deduz que o One Seven é escandaloso também. O One Seven é escandaloso na cama. Se sente representado. E o Kijoff falou, respondendo o Hinks, ele falou, mas tu já sabe o que é sexo? Precisa mostrar tudo então? Não responde, Hinks. Não, assim, eu não preciso... Não, deixa eu só falar do... O... Eu prefiro quando... Tipo, o Mass Effect eu acho que é o pior possível. É você... Tipo... Como se diz? Pisar em gelo, assim. Em ovos. É, isso, pisar em ovos. É eufemismo demais. Ou não mostra nada e subentende o que aconteceu, ou tenta pôr algum, sei lá, algum realismo no troço. Por exemplo, Breaking Bad não tem nada, e não precisa, e se tivesse ia ser pior, ia ser possível, se Breaking Bad tivesse qualquer coisa aqui no Gizmo, ia ser pior, porque não condiz com a proposta. Sim. Aí isso é entre o que ele tá falando, a gente sabe o que é sexo, não precisa ver. Sim. Pra... O Wolfenstein novo tem uma cena bacana de sexo. Como? Ficou no contexto tudo, entrou... Sim, sim. Não, mostra uma putaria de fundo ali, não fica focando nela, mas... Não tem mamilos nem nada. Não é mas... de mau gosto, não é... Condiz com a história, tudo. Mas o que eu acho assim, o que eu acho, se tem amor, por exemplo, você lembra da cena do Max Payne? Max Payne era mais romântico o sexo ali. Sim. Mas quando o sexo é sexo, você não vai enganar a galera que aquilo ali é amor. É sexo casual mesmo, tá rolando um sexo ali. Então ou você não mostra, deixa subentendido, tipo, mostra a pessoa no outro dia e tal. Agora, se você mostrar poetizado, fica um cocô a sua cena, tá ligado? Mostra o sexo rolando. Ó, o Hitseeker falou, lembra nos primeiros levels que rolava a polêmica do Rink ser homofóbico? Eu não sabia disso, cara, tô chocado. Outra postura depois do processo. Depois do processo do quê? Do Moacir? Que mas caralho é esse? Gay, não foi por causa disso. Não foi por causa disso que a gente foi processado, cara. E outra, homofóbico, eu achava que a polêmica era de eu ser machista, não de homofóbico. Homofóbico nem fudendo, eu sou homofóbico. Nem machista também, né, cara? Nem machista, é, mas é, eu entendo mais que os pessoal podem achar que eu seja machista por causa desse negócio de putaria e tal, que eu sempre fico zoando, mas que nem eu tô falando, eu defendo pro lado da mulher também, não tenho treta nenhuma com isso aí, não. Aliás, o pessoal até assusta, porque acho que eu fico falando de putaria, que eu, por exemplo, assim, que eu fico falando de putaria e que se minha mulher, por exemplo, falar, nossa, que cara tesão, eu vou recriminar ela por isso. Não, da mesma forma que eu acho as mulheres gostosas na televisão, ela também acha os caras gostosos, normal. Ei, Tuba. Oi. Só pra concluir o assunto aí, sobre minorias, polêmicas, politicamente correto, você acha que todas essas polêmicas, todo esse, às vezes, procurar pelo em ovo, vai tornar melhor? Vai amadurecer pra uma coisa que seja o ideal? Ou você acha que as empresas vão ficar cada vez mais cagonas por causa disso? Eu acho que vai piorar antes de melhorar. Eu acho que a galera vai se cagar um pouquinho e depois de um tempo vão perceber que merda a gente tá fazendo aqui. A gente já tá quase nesse ponto. É, a mesma coisa que a gente tava discutindo também no chat do Games Foda sobre o Tomodachi Life, que eu falei que com certeza, querendo ou não, vai ter representação de gays nos games daqui 10 anos, por exemplo, e vai ser o default, porque não tem como você mudar essa realidade, tá ligado? Hoje em dia a galera acha que isso aí causa polêmica. No futuro, não. No futuro, tipo, hoje em dia já é muito mais novo. Tá da hora aí no futuro? Não, hoje em dia, no futuro não. No presente causa polêmica. Mas no futuro acho que não. Porque que nem eu falei, o tenso é que a gente às vezes quer apressar um pouco demais as coisas. Eu entendo que a causa gay tá crescendo e tal, mas se vocês forem ver, ainda é um negócio muito novo. Eu considero jogos digitais uma coisa nova, mesmo sendo dos anos 70, 80, entendeu? E eu acho novo, acho que é um negócio que ainda tem muito a ser descoberto, muito a ser discutido, muito a ser debatido. A gente não sabe tudo ainda. Imagina então o movimento gay, que é um negócio que começa a ser aceito agora, dos anos 2000, assim, entendeu? Que abertamente, total, assim, que tipo, entendeu? Tem crianças, cartilha na escola, etc. Cartilha na escola, exatamente. Então acho que tipo daqui 10 anos vai ser um negócio que comum, não vai ser nem debatido, vai ser representação total. Exceto a Nintendo, que nem o Marcelo falou no chat, que aí é complicado, a Nintendo é cabeça dura. Bom, acho que é isso, né? No... Lê os e-mails. É, vamos ler os a gente e-mails. Falou sobre minorias, a gente falou sobre Kubanacan, a gente falou sobre negros, a gente falou sobre sexo. Qual foi o tema, afinal? Mas bom, beleza. Esse programa não tem mais tema, cara. Agora a gente vai falando o que der na telha mesmo e foda-se. E agora é só 3 pessoas. Party tag de 3 pessoas. Mas e beleza, tem e-mail aí, Tuba? Tem um e-mail aqui do Olavo, que ele mandou um pixel art da Última Lágrima. Olá, Olavo de Carvalho? Não, o Olavo Souza Silva. Então vai, manda ver. E deu parabéns pelo programa anterior e mandou um pixel art aqui do jogo, vai estar no post. Enquanto o Glauber não entra no projeto, ele fez uma tela aqui pra gente. Aliás, aproveitando que o Glauber já Perin, tá concentrando aí. Eu não sei se o Perin tá aí ainda, mas sei lá, como finalmente os indies estão ouvindo essa merda. Se a gente fizer uma gen com o tema Última Lágrima, será que os caras empolgam? seria interessante, né? Eu sei que, por exemplo, vários indies escutam, pelo menos o Asai, um abraço pro Asai aí. Ele sempre fala que escuta offline porque ele não pode escutar ao vivo. Então, eu sei que outros indies escutam a gente, mesmo que seja offline. Façam, ó, façam mockups, como só tem aqui, tô ouvindo. Façam mockups de um jogo do Hinks lutando com o Afro, ou então da última lágrima rolando com o T-Rex rebaixado. Vai ficar o máximo. Ou um jogo de dança do Celos. Esse é legal também. Nossa! Imagina, tipo, um Parapa The Rapper, só que, tipo, de dança, e o Celos vai com historinha, assim, tipo, agora o Celos vai comprar pão. Ele chega na padaria e tem uma fila do caralho. Ele começa a dançar, assim, na padaria, tudurururu, e vai passando na fila e quando ele vai impressionando a galera com as danças, assim. Ia ser muito da hora esse jogo. Um lixo. Ó, pessoal, mandei o pixel art aí pra vocês verem. Vai estar no post depois também. Ah, e tem outro e-mail que é do Tueiro, de novo. Só esses dois mandam e-mail pra gente, basicamente. Ele deu umas sugestões aí pra Última Lágrima. Uma é que o Saci podia esconder a identidade no início, adotando o anagrama Icas. Icas. Usando uma boina militar vermelha, fazendo alusão ao gorro, e fumar um charuto eletrônico em vez do cachimbo. E ter uma perna mecânica... Calma aí. E depois de derrotar ele, ele sumou num tufão, revelando sua identidade folclórica. Nossa, que lindo. Caralho. Ele se empolgou aqui. É, a Última Lágrima já tá virando um universo expandido. Cortando. Última Lágrima... Como que é o nome? Podia, devia ser tipo a Cortana. Última Lágrima Multiverso. É. Revelation. Eles querem a Ellen Page pra ser tipo a Cortana no jogo. O cara falou que gostou do detalhe no T do The Last Tier, só que eu achei meio spoiler, assim, eu acho que a gente vai vetar, né? Que a grande cena do jogo é essa, entendeu? E tipo, meio que spoiler, que é a última lágrima da cabeça do meu pá. Tem isso. Mais três sugestões aqui. Poderíamos achar uma placa de aviso nos dando uma pista sobre a verdade dos dinossauros, tipo assim... Sabia que dá pra rebaixar seus dinossauros? Não sabe como? Avance mais na história que você vai descobrir. Isso é meio Earthbound, né? É, sim. E no lore do jogo, os dinossauros começaram a ser adotados como meio de transporte, porque o caos começou a imperar e o pessoal tava pouco se fudendo pras leis de trânsito, deixando a lei do mais forte resolver qualquer impasse no trânsito. Cara. E o jogo podia pegar o relógio interno do console pra demarcar os dias que o empregado estaria ausente na party. Daí quando você começa a jogar num domingo, a primeira mensagem é de que empregado joins the party. Que bonito. E é só isso aí. Cara, vai sair, eu acho. Obrigado que... pelo e-mail. Eu acho que vai sair. Sim. E a gente tá com uma ideia aí também, não sei se o que o Tuba acha disso. Eu não conversei com ele sobre isso e como a gente é muito profissional, a gente vai conversar ao vivo sobre isso. É, de fazer a ideia do jogo bimensal, né, Tuba? O que você achou dessa ideia? Uma vez a cada 2 meses? Uma vez a cada 2 meses. Daqui 2 meses então... vai ter de novo. Pra mim tá bom. Daqui, na verdade, daqui 1 mês e 3 semanas aí, vocês podem esperar a ideia de jogos live novamente aí. Depois da Copa. Depois da Copa, exatamente. Preparem-se aí as ideias. Se tiver ideias. Copa... Se tiver Copa, vai ter, mas se o país estiver de pé ainda... Não tem, tiver. Se tiver conexão com a internet aqui. Nossa, cara. Sim. Imagina, né? Mas eu acho que acho isso aí, que é então. Isso. É. Precisa de um peixe gigante do apocalipse, o Mapers falou. Peixe gigante do apocalipse pode ser um chefão, sim. É... Tendo desenhista pra fazer tudo isso aí, a gente vai enfiando coisa. O peixe gigante é um personagem clássico do Homem Barato. Ah, tanto já tem duas pessoas falando que talvez fique muito frequente. Eu acho que trimestral talvez fique melhor. Porque pode saturar. Trimestral, pode ser trimestral então. É, trimestral já dá tempo de sentir saudade, né? De falar assim, puta merda, verdade. Saudades daquele jogo que não joguei e evitava jogar. Eu evitava jogar. Clarice Linspector. É Clarice, né? Não. É. Eu sempre confundo a Clarice com a Raquel de Queiroz, mas não por motivos de memes. Tudo bem. Pô, supimpa. participação da galera foi legal, ninguém se pegou de porrada. Gente, muito obrigado aí que vocês estão cada vez mais participando. É isso que a gente gosta, é isso que a gente quer. Mesmo a gente não tendo tempo pra ler o chat inteiro, assim, às vezes a gente fica meio perdido entre as nossas conversas internas aqui. Mas a gente gosta de ver vocês participando aí. A gente tá sempre, pelo menos, lendo silenciosamente o que vocês falam e tá muito bonito, viu? Oh, silenciosa e deliciosamente. O Coisa tá aqui, o Açaí tá aqui, ó. Shout Loud Noise. Ele falou, porra. Quem? O Açaí. Eu acho Cadê? Que é o Açaí. Shout Loud Noise. Ah, que morro, o programa tá acabando agora. Bom, beleza. Perdeu, Açaí. Então é isso aí, gente. Um abraço, Brastuba, meu querido. Celos. Podem dar tchau aí. Dá os seus tchauz aí. Tchau. Forte abraço, pessoal. Fé em Deus. Bons jogos. Sempre. Exceto os ateus aí, que eu também respeito muito. Mas vocês são uns pau no cus. Um abraço.